do medo começa quando a noite chega e dura enquanto houver escuridão, escuridão, escuridão. Quem passa a noite nesta terra, terra sem lei, deserta, abandonada, sabe que está muito perto da morte. Quem mora nesta terra sem lei, conhece quem manda e cumpre as ordens. À noite, as pessoas precisam fugir das ruas. À noite, é a hora do matador. Eu mato todo mundo porque eu gosto de matar, ele é ruim mesmo. Mata o matador, mata por um copo de cerveja. E a gente sabe que se a gente falar alguma coisa que não agrade a ele, ou algum gesto talvez da gente, a gente pode perder a nossa vida. Com a luz do sol, outra lei aparece. É a hora do silêncio. Os corpos podem estar em qualquer esquina. Não assustam mais. Provocam curiosidade ou indiferença. A lei do silêncio está sendo cumprida. A lei do silêncio está sendo cumprida. Quem acha que eu estava trabalhando na hora que isso aconteceu? Mesmo se tiver alguém que tiver visto, ninguém vai querer falar, não. Por que não? Porque... Medo do quê? Porque... Ela não se conforma com a morte do filho? Marraram meu filho, marraram com as mãos para trás. Foram batendo no menino, foi batendo nos dois. Espancando, né? No meio da rua? Todo mundo vendo, mandaram as pessoas fechar a cara. E o meu quebrar, fraturou o crânio dele. Alguém que tenha visto ameaçado depois disso? Ameaçou sim, tem muita gente aí que tá ameaçada. Alguém foi preso depois disso? Ninguém foi preso, não. Mas eu quero justiça, Eu quero justiça. A coragem dessa mulher foi decisiva para esclarecer a assassina da família. Ela denunciou à justiça tudo o que o filho sabia. Os assassinos foram para a cadeia, mas a vingança não tardou. O filho está desaparecido desde o começo do ano. Ela tem certeza que ele foi assassinado. Acabou. E eu quero que Deus ajude, que eles estão juízo na cabeça e aprendem que eles todos têm filho. E que não deve fazer essas coisas com filhinha. Tirar a vida só que podem sim. Os papéis estão invertidos. Os principais criminosos, criminosos vivem em liberdade. Quem enfrenta a organização, isto é, quem cumpre a lei, não pode ser identificado. Tem que esconder o rosto. Oito assassinatos de meninos de rua.